De domingo a sexta, a Antena Web dá-lhe uma hora de puro romantismo. Target Deluxe, um programa da Target Radios que comporta 70 minutos com o melhor da música romântica. Não perca, das 12 às 13 horas, Target Deluxe, todos os dias, de domingo a sexta-feira, aqui, na sua Antena Web. Diga lá ao Sr. Fado. É o seu programa de Fado na Antena Web, de segunda à sexta-feira, entre as 13 e as 13h30, com a apresentação de Joana Santos. Assista à melhor seleção de Fado, desde o mais recente ao mais antigo, como nunca viu em toda a estereofonia. Diga lá ao Sr. Fado. De segunda a sexta, às 13 horas, com Joana Santos na Antena Web. Panorama Agrícola para 19 de agosto de 2010, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Um abraço para você, ouvinte do Panorama Agrícola de 19 de agosto de 2010, quinta-feira, noite de lua crescente. O ditado de hoje é: as porcelanas mais resistentes são as que passam pelo forno mais vezes. Lixo eletrônico, o que é, onde descartar, saiba ouvindo a dica de Simone Barrim. Na entrevista de hoje, levantamento de empreendimentos agroindustriais familiares aqui em Santa Catarina. E hoje tem também panorama regional. Chicão fala do comércio de agroecológicos. Uma dica que pode mudar o seu dia. Os resíduos de aparelhos eletrônicos que possuem componentes altamente tóxicos são chamados de lixo eletrônico. Como exemplo, podemos citar os celulares, computadores e pilhas. Estes materiais não devem ser descartados em lixo comum. O ideal é levá-los a postos de coleta que direcionam o material adequadamente. Em Santa Catarina, temos como exemplo de posto de coleta a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola recebe hoje o agrônomo da Ipagre Cepa, Tabajara Marcondes, e o assunto da entrevista de hoje é o diagnóstico de empreendimentos de agregação de valor na agricultura familiar, também na pesca artesanal e na maricultura. Diagnóstico que o Cepa começa a desenvolver em Santa Catarina. Qual o objetivo desse diagnóstico, Tabajara Marcondes? Bem, ele tem fundamentalmente o objetivo de dar suporte a algumas políticas públicas que são desenvolvidas para esses empreendimentos. Então, num primeiro momento, especialmente para o SC Rural, que deve apoiar um conjunto bastante grande desses empreendimentos, também vai servir para várias ações que a Ipagre desenvolve com esses empreendedores que procuram agregar valores nessas atividades. E no futuro a gente acha que serve também para políticas públicas do próprio governo federal, políticas do MDA, políticas do Ministério da Agricultura e para outras entidades que se interessam inclusive por pesquisar esse tipo de atividade desenvolvida em Santa Catarina. E que tipo de pergunta ou a que tipo de resposta o questionário se propõe? Bem, a ideia fundamental do questionário é um misto de diagnóstico com levantamento. A primeira ideia é ter um cadastro desses empreendimentos em Santa Catarina, porque esse é um dado que não existe hoje. As últimas informações que existem, por exemplo, em relação aos empreendimentos, às agroindústrias familiares de Santa Catarina, são praticamente do final dos anos 90. Então, essa é uma ideia, ter um levantamento desses empreendimentos e também funcionar como um diagnóstico, saber as principais dificuldades do ponto de vista legal, operacionais, limitações de políticas públicas, entre outras informações que vai se buscar através desses questionários. A ideia, Tabajara Marcondes, é atingir todos os municípios do estado? Sim, a ideia é atingir todos aqueles empreendimentos que têm as características definidas no nosso manual que vai orientar os pesquisadores, né? Em princípio, provavelmente vão ter muitos municípios de Santa Catarina que não necessariamente têm esses empreendimentos, mas em qualquer município que existam empreendimentos com essas características, certamente eles vão ser levantados. Bom, além de agroindústrias, o diagnóstico deve atingir também outros setores? Sim, são três questionários que serão aplicados, estão sendo aplicados a partir deste momento. Um questionário relacionado ao que a gente tradicionalmente chama de agroindústria, são aqueles empreendimentos que transformam produtos agrícolas e pecuários. Um segundo questionário que a gente está chamando de empreendimentos de atividades não agrícolas ou até agrícolas, que são turismo rural, empreendimentos relacionados a vestuário, a prestação de serviços, e um terceiro questionário que a gente está chamando de redes de cooperação, que são aquelas organizações que organizam outras organizações. Então, são basicamente esses três questionários que serão aplicados. Você já recebeu o resultado de um questionário? Daria para divulgar preliminarmente para o nosso ouvinte? Bem, na verdade, mais do que este questionário que já diz respeito a essa pesquisa que a gente está tratando, a gente fez uma pesquisa anterior, que foi para testar o questionário, ver as dificuldades de aplicação. A gente recebeu em torno de 30 questionários e deu para ter uma boa ideia do que são esses empreendimentos, quais são as suas dificuldades, que tipo de apoio que eles precisam. E a gente acha que vai ser um grande avanço essa pesquisa que a gente está calculando, que vai atingir mais de 2 mil empreendimentos de Santa Catarina, que hoje é uma importante atividade econômica e social para muitas famílias rurais. Então a gente tem uma expectativa bastante positiva em relação a isso, e não só no sentido de conhecer, ter um levantamento desses empreendimentos, como a gente abordou inicialmente, de que tipo de ações que o Estado, os municípios e o governo federal podem desenvolver para alavancar esse tipo de iniciativa, que em geral, como a gente tratou aqui, tem grande significado econômico e social para a agricultura familiar e para os pescadores artesanais de Santa Catarina. Bem, voltamos a conversar então quando os resultados estiverem tabulados e puderem ser divulgados. A expectativa da gente em relação a isso é que até o final do ano a gente já tenha um número praticamente definitivo de quais são esses empreendimentos, aonde eles estão, o que eles produzem e quais são as suas principais dificuldades e necessidades. Agradecemos a Tabajara Marcondes, engenheiro agrônomo da Ipagri-Cepa, falando aqui no Panorama Agrícola sobre o diagnóstico de empreendimentos de agregação de valor na agricultura familiar, também na pesca artesanal e na maricultura. Obrigado, Tabajara. Pois não, estamos à disposição. Fique ligado no Panorama Regional. Comércio de agroecológico. Em Lages, a Feira de Produtos Agroecológicos existe há 9 anos e se instala em Associação dos Moradores do bairro Coral. A feira conta com itens de produtores e também de Correia Pinto, onde o resultado dessa feira tem sido positivo tanto para os produtores quanto para a comunidade. Por isso, a ideia se expandiu para outros municípios. Correia Pinto já conta com a sua própria feira, também realizada semanalmente. Mas a ideia não ficou só restrita apenas na região serrana. Os produtores também comercializam seus produtos na região, né, do litoral. O pessoal tem ido lá no Balneário da Penha, começando a vender seus produtos também para outra região. Segundo os produtores, as pessoas de 3 municípios vizinhos procuram, né, de todos aqui os municípios vizinhos, procuram produtos, né, de qualidades e agroecológicos. Além das feiras, os produtores comercializam os produtos para o Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PAA, e para a alimentação escolar. A lei que obrigou as administrações públicas a comprar 30% de merenda escolar da agricultura familiar, então é muito boa essa lei, tem ajudado bastante. O número de produtores que investem na produção de alimentos sem agrotóxico ainda é pequeno. Infelizmente, as pessoas não acreditam que se pode produzir ainda sem pesticida. Todos os produtores Butantan tem selo de certificação. E o grupo, né, aqui, Correia Pinto, base Correia Pinto, está servindo de exemplo. Começo, claro, é difícil, mas depois, quando a gente vê os resultados, é extremamente compensador. Está aí, o pessoal buscando alternativas e através, então, de produtos agroecológicos, está conseguindo um bom espaço na região serrana e fora também da região serrana. Hamilton Weber Xavier, Chicão e Pai, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Participe do concurso de fotografia rural de Piratuba. Inscrições até 20 de agosto. No escritório da Ipagre do seu município ou na sede em Florianópolis. Informações pelo telefone 48-3239-5648. O tema do concurso é o cotidiano do homem do campo e do mar. Se você preferir, envie a sua foto para concurso de fotografia rural, Rua Florianópolis, 246, Piratuba, Santa Catarina, CEP 89.667.000. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.